Ok, estamos a gravar. Ok, estamos a gravar. Então, estamos aqui uma vez mais nos estúdios da Atlântida a dar início a um podcast. Podcast 2.1. Bem-vindos. Comigo, Tiago Rosa, está, como sempre, o Hélder Medeiros, Elfimed. Olá. Recém-papá pela segunda vez. É verdade. Está olheiradíssimo. O homem está com ar cansado. Como dormia. Era tão bom. E estamos também com uma convidada muito especial, a Aida Sousa. Olá, Aida, bem-vinda. Olá. Ao Podcast 2.1. Tudo bem? A obrigada. A primeira fã, digamos assim, a comentar os nossos podcasts. É verdade. Eu não verdade. Conhecia e disse assim, olha que fixe. Uma pessoa que nos segue. Nossa, yeah. Não, yeah. Eu não disse. E afinal não via. É verdade. E afinal não via. Aida, um dia havemos de a receber no Podcast 2.1. Mal sabia eu que era logo na semana a seguir. Exatamente. Então a coisa propiciou-se assim de forma rápida a recebê-la. É um prazer recebê-la aqui. Não, e então, obrigada. Aida, sei lá, fala-nos um bocadinho de si. Vamos começar pelo princípio, para as pessoas conhecerem. Aida Sousa, vem de Barcelos, aqui aos Açores. Ora em passeio, já me disse que gosta muito de São Miguel, em particular. Você sim. Conhece outras ilhas. Santa Maria só. Santa Maria. Uhum. E agora está aqui também numa roda de apresentações, não é? Digamos, palestras, pode-se dizer assim. Sim, são palestras, exato. Fala um bocadinho então sobre isso, Aida. Bom, o Tiago ainda não disse, eu sou cega de nascença, uhum. E pronto, eu apercebo-me, infelizmente e com muita frequência, que as pessoas olham para a cegueira como quase um bicho-papão, têm receio de fazer perguntas, depois perguntam para o lado. E às vezes até perguntam na minha presença, que é uma coisa que me irrita. Como se eu não estivesse a ouvir. Mas as pessoas têm tanta curiosidade em saber tanta coisa sobre como é que uma pessoa cega vive o seu dia-a-dia, e ao mesmo tempo acham que nós que não lemos, que não escrevemos, que não nos desenrascamos com atividades de vida diária, etc, etc. A minha iniciativa foi vir cá no âmbito da semana comemorativa da pessoa com deficiência. E tentei passar em algumas escolas e também com lares de terceira idade para exatamente, além de mostrar aos pequeninos como é que eles devem conviver com uma pessoa cega se cruzarem com alguém nestas circunstâncias, também preparar a terceira idade, porque é propício a ficarem cegos, uhum. Porque é. Não estive a assustar ninguém, mas estive a dizer-lhes, então isso vos acontecer, não é o fim. Apesar da idade que têm, não é? Não vão ficar agora de um momento para o outro parados, porque não vou conseguir fazer mais nada. E então eu resolvi mostrar-lhes como é que se escreve, como é que os cegos escrevem, como é que os cegos leem, toda uma parafernália de objetos que são úteis para nos ajudar no dia-a-dia. Mostrar também às crianças uma coisa muito interessante que eles não têm noção, como abordar uma pessoa, por exemplo, na rua, para ver se ela precisa de ajuda. Dizer-lhes exatamente que não é necessário ficarem todos encolhidos, porque vou lá, não vou. Mostrar-lhes que sim, que devem ir, independentemente da resposta que possam levar, porque também há cegos e cegos. Há pessoas muito revoltadas e há pessoas de bem com a sua deficiência. E pronto, e foi sobre isto que eu resolvi vir cá. Eu tenho um carinho enorme por São Miguel. São Miguel é assim o meu cantinho refúgio, é onde eu encontro a minha calma, a minha paz. E devido ao carinho todo que tenho por São Miguel, decidi fazer esta iniciativa num sítio exatamente diferente do meu. Eu sou do Minho, uhum. Já levei a cabo esta iniciativa o ano passado na minha zona, no Minho. E este ano senti assim um clique, assim, olha, é para lá mesmo que eu vou. E vim, fui bem acolhida, fico muito feliz, já terminei agora, já vou embora amanhã, uhum. E já terminei as palestras que fiz nos sítios que me propuseram fazer isso, e, uhum. E foi muito bom. Onde é que fez então as palestras? Aí? Então eu andei num espaço entre Candelária, que é onde eu tenho o meu maior grupo de amigos, digamos assim, uhum. As pessoas que conheço são quase todas da Candelária, daqui de São Miguel, uhum. E tanto a associação inclusive que me apoiou, Associação Juventude da Candelária, depois levou-me aos locais onde normalmente eles têm os seus trabalhos. Ginetes, mosteiros e sete cidades. Portanto, foram estas as terras por onde eu passei. Depois. Exato. Ok. E aquilo eram sessões em que a Aida então abordava estas questões relacionadas com... Sim, num ambiente exatamente isso, num ambiente exatamente descontraído como este. Okay. Sem complicações. Não preparei nada, tal como não preparei para aqui. Foi tudo de improviso. Eu ia tocando nos objetos. É verdade, vocês sabem isto, sabem para que é que serve isto. Sabe? Pronto, lá fomos falando. Uns mais curiosos, outros atentos, mas mais envergonhados para fazer perguntas. Isto também tinha muito a ver com a idade. Mas sim, foram palestras muito, muito boas e acho que deixei ficar as minhas marcas para que realmente eles comecem a olhar para uma pessoa cega, se calhar com outros olhos, passa a expressão. Ainda tenho um sentido de humor porreiro. Eu confesso que agora, quando estava a apresentá-lo eu próprio, fiquei assim na dúvida, estávamos aqui a falar antes de gravar. Como é que eu devo dizer? Se é uma pessoa cega, se é uma pessoa invisual? É assim. Uma pessoa quando não conhece. Obviamente, sendo uma pessoa cega, apercebe-se que há pessoas que têm assim uma certa relutância, sim, na abordagem. Sim, sim. Vamos exatamente falar. Para não sermos implicados. Acaba por ser claro. Uma relutância com boa intenção. Sim, sim, sim, sim. Mas às vezes talvez torne-se mais inconveniente do que... Pois, eu há dias... se eu digo invisual... Sim. Por acaso, eu falo sempre sobre isso com os miúdos. E com os miúdos e com os graúdos, com quem eu estiver a fazer as palestras. Há dias li uma publicação da Carmen Ventura, daqui da Antena 1 Açores, no Facebook dela, no Facebook pessoal dela, em que ela falava do que era politicamente correto. E por acaso, falava disto. Eu até comentei, mesmo por causa disso. Em que ela diz que, por exemplo, nos Estados Unidos, não se pode dizer que a pessoa é cega. Tem que se dizer que é uma pessoa com visão limitada. Isso é muito, muito subjetivo, porque a pessoa pode ter a visão limitada, mas não ser cego. Não é? Assim como ela também diz que lá não se pode dizer que uma pessoa é gorda, tem que se dizer que é horizontalmente avantajada ou então demasiado, esta gostei, demasiado pequena para o seu peso, que é muito giro. Sim. Pronto. Eles não podem dizer blind. Os pronto. Americanos estão a atravessar uma fase do politicamente isso. Que roça sim. Ali o ridículo. É, mas espera aí que já vamos também para o ridículo para estes lados. Porque assim, se eu vou a um oftalmologista e o oftalmologista vê a minha situação visual, o que ele vai escrever no relatório é que eu sou cega. Ponto final. É esse o nome. Para que é que se há de ter medo da palavra? Qual é o problema? Sou cega. Ponto final. Podia ser surda e podia ser muda. Sim, também ninguém anda aflito com estes nomes. Não sei porque é que o cego fere tanto. Pois. Ainda não entendi. Eu sabe qual é a minha opinião, Aida? Eu acho que, às vezes a gente, quando éramos miúdos, fazíamos aquele... O que é que tu achas que ia ser pior? Ou o que é que tu gostavas menos? Assim, aquelas brincadeiras do tipo, que ora escolhe lá, ora vê lá, o que é que tu... E eu realmente, quando me confrontavam, olha, preferias ser mudo ou se tivesses que lidar com algum destes problemas... E a cegueira realmente é algo que assusta, se calhar, uma pessoa que tenha esse sentido, não é? Agora, quer dizer, o facto de passar tudo a... Não passa nada ao lado. Não passa nada ao escuro. É. Primeiro eu não estou no escuro. Certo. Nem todos, então sobre isso. Nem todos os cegos ficam no escuro. Então. Há os ambliúpos que ainda conseguem ver... algo, sombras, vultos, algumas letras em tamanho grande, que às vezes até usam lupa para ler. Ok, sim. Portanto, são os ambliúpes. Uhum. Depois existem. Mas os ambliúpes também se podem chamar cegos? Ou não, são ambliúpes. Ambliúpes. Depois existem os cegos como eu, que são os que têm a percepção luminosa. Okay. Eu não vejo onde é que está o Tiago, não vejo onde é que está o Heller, mas eu vejo se a luz está acesa, se a luz está apagada. Okay. Se está sol ou se não está sol. E depois sim existem os cegos em que é mesmo escuro. Portanto, okay. não estamos todos dentro do mesmo, dos mesmos patamares, digamos assim. Certo. Agora, eu pergunto ao Tiago, se eu fosse muda, o Tiago conseguia dialogar comigo com a naturalidade que está a dialogar? Sabe linguagem gestual? Não sei. Então não é preferível ser cego? Pois. Eu costumo dizer sempre a brincar que eu apanhei com a melhor da rifa. Eu gostei. Eu já dizer, que tem que isto ser. Isto era a percepção de um. Epá, na altura de um catraio, não é? Claro. De um moço que não amadurecia muito isto. Mas a cegueira, em particular, afligia, porque no momento a pessoa dizia assim, olha, deixar de ver implicava, o deixar de ler, que não era verdade. Que não é verdade, exato. O deixar de conseguir andar pela rua sozinho, também não é verdade. Uhum. Mas isto na altura são, se calhar, aquelas percepções iniciais que assustam mais uma pessoa. É, sim, sim. Não é? Será que eu vou conseguir continuar a trabalhar? Talvez estás a falar, quando eras catraio, isto foi o que é, há 35, 30 anos atrás. Sim, há 20 e tal. É aquelas coisas quando tens 10 anos, não é? Que... Eu não sei, mas talvez ser cego há 30 anos atrás tivesse outro tipo de estigma. Tivesse sim, outro... penso que sim. Fosse sim. Mais difícil do que hoje. Eu também já venho. Logicamente, não havia muitas coisas que ainda tem aqui que já vamos falar. Já vamos. Eu sou um bocadinho mais velha, mas ainda sou do tempo que sim, as pessoas ficavam um bocadinho relutantes sempre. Quando via uma pessoa cega, parece que se encolhiam-se mais. Olha, eu também não sei, mas é capaz de ser. Vamos em busca do som. Não, acredito que não é. Mas, sinceramente, para aquele lado não estou a ver o que seja. Deixa-me ver se aumenta lá a mão. Provavelmente. E pronto, sim. Acho que as pessoas ficavam um bocadinho mais encolhidas quando viam uma pessoa cega e fazia-lhes muita confusão. Hoje, por exemplo, eu apercebo-me que o que faz confusão... Oh, Eureka! Ah, não sei se a sério, mas é que eu não faço ideia o que seja, que ainda é o pior. Um saco. Olhem, desculpem, mas se isto explodir, vamos todos embora. Ok, pode passar lá para fora e diga ao meu pai para tentar apagar isso. Ok, está bem? Pronto, está resolvido. Está resolvido. É a calculadora, que é maluca. É a calculadora. É um objeto que se parece assustadoramente a dinamite. Não, não vai explodir, não é agora. Olha, o Helder conseguiu calar. Pronto, fantástico. Eu não fiz nada. Eu também não. Então aquilo era a calculadora. É uma calculadora muito chata. É uma calculadora muito chata, que não tem um botão on-off. E então, deve-se ter carregado para aí em alguma tecla, que deve ter algum alarme. Okay. Porque essa calculadora não é minha, é da empresa que me ajudou a cá vir com alguns equipamentos que eu não tinha. Não são muitos, mas a calculadora era um deles, que eu não tinha. E então, essa calculadora é assim um bocadinho chata. Faz muito barulho, a voz sintética é muito alta. Mas estava eu a dizer, eu hoje em dia só sinto assim um bocadinho de relutância em falar comigo pessoas já de mais idade. Porque a malta mais jovem já não tem isso. Sim. E é muito bom sentir isso. Há um grupo de amigos que, quer dizer, isto... Que a veem como uma do grupo, não é? Sim, calhar, claro que sim. É? Sim, obviamente, sim, sim, claro. Farto já de saber como é que iam de lidar com isso. Uhum. E estar consigo da melhor forma possível para eles. Sim, e os que chegam mais tarde, os últimos a chegar, acabam por se integrar à mesma velocidade que os outros. Ah, não... certo. Eu também tenho uma facilidade muito grande de comunicação e ponho-os sempre à vontade e costumo muito brincar muito com a minha situação. Eu brinco com a situação. Não fico aflita com isto. E então eles próprios dizem, pá, como é que tu lidas com a situação sempre a brincar? Assim, tá, mas e há outra forma de lidar com isto? Sim. Se não for a brincar. Há outra forma. Há, mas não é muito agradável, claro. nem é aconselhável. Portanto, eu optei por agarrar o lado. Eu ia dizer, por acaso, uma coisa que eu reparei muito na área deste princípio, desde que comecei a comentar os meus vídeos e tudo, é o seu sentido de humor. E a forma como comentava e os vídeos e até que eu não vejo nada. Gostei muito de ver, entre aspas, o vídeo e assim. Não, mas isso, atenção, eu uso sempre a mesma, eu uso a expressão ver, porque assim, ver a gente não vê só com os olhos. Não, eu sei, mas estou falando, mas tem sempre algum sentido de humor. Isso é algo que ajuda. Sim, sem dúvida. Aliás, ajuda qualquer pessoa, se levarmos a vida com humor, seja qual for a situação, não é? Seja qual for a situação. Aqui estamos todos em sintonia, penso eu. Exato. Sim, então, somos todos boa onda. Pai, que muitas vezes este lado mais leve que o humor traz às coisas ajuda a... E resolve tanta coisa. Resolve. Ajuda a resolver, a pôr coisas em perspectiva, não é? Uhum. E acho que o humor acaba por... É uma ferramenta que ajuda, digamos, entre aspas, a banalizar. Sim, é isso mesmo. São mais complicados. É isso, ajuda a torná-los mais acessíveis. Estás a ver? Sem dúvida. Pá, ia ligar só aqui um bocadinho o ar, virado para baixo, que eu estou a destilar. Sério? Está muita umidade e aqui está quente. Tenho aqui este sol. Sim, sim. Eu ia só aproveitar para lhe dizer que tem aqui uma garrafinha de água. Obrigada. Do seu lado esquerdo. Sim, muito obrigada. Se quiser, está fechado. Ok, mas abre-se. Zero. Ok, está bom. Mas então, estava a dizer que não existe outra forma, ou a melhor forma será encarar as coisas pela positiva. Sim, pela positiva e sempre com sentido de humor, sempre. Uhum. Mas a Aida, diga uma coisa, portanto, nasceu já com este problema, já nasceu cega, foi alguma doença? Pronto, eu tenho glaucoma congénito, é algo que nasce connosco, que pode ter solução nos casos que tem. Na altura, eram muito poucos os casos que tinham solução. Mas, por exemplo, isto é hereditário. Ok. Eu tenho glaucoma congénito, o meu irmão tem glaucoma congénito. Eu fui operada aos 2 meses, portanto foi de uma forma até bastante precoce, e não tive solução. O meu irmão foi operado à mesma altura que eu, já tinha 2 anos, e felizmente um dos olhos está perfeito, portanto só um dos olhos é que se perdeu. Eu costumo dizer que o que é para nós, é para nós. E é uma missão, eu abraço isto como uma missão de desenvolvimento, nada mais do que isso. Eu costumo dizer, e não estou a dizer disto de ânimo leve, ou pensarem que eu digo isto só para não sofrer, não, eu encaro o meu problema, eu encaro a minha deficiência como uma forma de evoluir. E acho que se eu não fosse cega, há muita coisa eu não tinha desenvolvido até, o que desenvolvi até agora. De vez em quando precisamos de perder algo para dar mais uns passos noutros sentidos. E principalmente valorizar muita coisa que as pessoas lhe passam completamente ao lado, sei lá. Estou-me a lembrar, as pessoas às vezes estão a ouvir os pássaros e não ligam nada aos pássaros. Sim. Estão a ouvir a canção do mar e estão mais preocupados em olhar, neste caso ali para o Helder, estão mais preocupados em ver a menina de biquíni que vai a passar. Portanto, a visão a mim não me está a perturbar e eu consigo aproveitar mais determinados pormenores que dão uma beleza fantástica à vida. Mas digo isso e, por exemplo, quando nós temos uma deficiência, nós podemos tornar-nos revoltados, ou podemos abraçar isto, tornar-nos humildes e crescer com isto, inclusive na nossa capacidade. Primeiro, de ir em busca de soluções, porque não são fáceis. Sim, claro. E segundo, não ter problema algum em pedir ajuda. E há pessoas que são tão orgulhosas, tão orgulhosas, que pedir ajuda nem pensar. Sim. Ah, eu não quero, tenho vergonha. Isto, pedir ajuda, faz-nos muito bem. A humildade faz bem a todos. Eu concordo. Portanto, eu acho que não tinha desenvolvido este lado. Pois. Ok, é para ser assim, vamos ser assim, não há problema nenhum. É bom é a gente abraçar a vida à mesma e descobrir coisas de uma forma diferente dos outros e depois, e depois mostrar às pessoas, então, isso, porquê que vocês não veem da forma que eu estou a ver? Olha, mas sabes que até é mais giro ver assim, ou... Eu nunca tinha dado valor a isto e só agora é que quando tu falaste é que eu me apercebi. Há pormenores às vezes interessantes. É. Sim, às vezes costuma-se dizer que a perda de um sentido às vezes só apura, acaba por aguçar outros, não é? Pode não. Se a pessoa se resignar, não aguça nada. Sim. Eu ainda hoje estava a dar... acontece às vezes, se calhar, imagino eu, em alguma fase, sei lá, na adolescência, uma pessoa sem qualquer tipo de... Isto está fortíssimo. Acabaste de ligar o ar-condicionado, está ligado a uma hélice de avião. Espetáculo. Já pus assim mais fraquinho. Sim, está bom. Vou mudar. Tá, ainda não ficar a apanhar com isso. Sem stress, não há problema. A gente vai fazer depois só aqui um pequeno corte. Pois. Para pôr isto. Essa parte é interessante. Acho que sim. 7 minutos já ajustado. Já sei o que é que ia dizer. O que eu estava a dizer, por exemplo, a fase da adolescência. A fase da adolescência, mesmo para uma pessoa que não seja cega, é complicada, não é? Revolta. Sim, sim. Às vezes ficava zangado porque o cabelo não estava bem como eu queria, não é? Aquelas coisas que são mais importantes para um adolescente, não é? Que é muitas vezes a aparência, os amigos gostarem de nós, sermos aceitos. Podemos trabalhar essa área também. Por exemplo, certo. Enquanto eu era criança, não se passou nada de especial. Eu achava que isto era tudo normal. Sim, claro. E levei as coisas muito bem. Na adolescência as coisas começaram a piorar um bocadinho. Porque havia coisas que eu queria fazer e não sabia como. Havia inclusive liberdades que os meus colegas tinham e que eu não tinha por uma questão de excesso de amor e de excesso de proteção da família. Pois. Porque eu era muito mais protegida. E em questões de imagem também vos posso dizer, isto é quase, parece um paradoxo. Fase de finais da adolescência, início da juventude, entre 16 e 18 anos, por exemplo, eu caí em anorexia nervosa. Por norma, quem é que cai na anorexia nervosa? Cai quem está a olhar para o espelho. Eu não precisei de espelho nenhum. E foi uma fase bem complicada e foram 12 anos de escravatura digamos assim. Mas essa anorexia nervosa tinha a ver com o quê? A Aida sentia também algum tipo de Eu quando era criança era uma pessoa relativamente forte. Pronto, posso dizer que era gorducha. Entretanto, na adolescência até acabei por deixar de o ser, um corpo formoso, estava tudo bem. Mas, infelizmente, a comunicação social às vezes insiste tanto em determinados pormenores que acaba por arrastar pessoas que estão um bocadinho mais sensíveis. E se uma pessoa, sem nenhum problema, nenhuma deficiência, na adolescência e juventude às vezes tem medo de não ser bem aceite, muito mais dificuldade tem uma pessoa que tem uma deficiência. E depois as coisas começam a martelar. E será que eu estou com peso a mais? E será que eu estou muito gorda? Ainda por cima não posso olhar ao espelho. E pronto, e começa-se a deixar lentamente de comer, lentamente, que foi muito rápido. E eu dos meus 50 e qualquer coisa quilos, 60, que era o meu peso na altura, passei para os 35, não demorou muito. E foi uma fase muito complicada. 35? Isso é o peso da minha perna esquerda? Uhum. Mas foi uma fase muito complicada. Sim, já a juventude, aos 18, foi a parte mesmo o caos, digamos assim. E foi o que eu dizia sempre, as minhas mãos procuravam sempre, avidamente, por um pormenor que achava que estava sempre a mais. Por muito esquelética que eu estivesse. Portanto, o processo é exatamente o mesmo, só que em vez de ser olhar para o espelho, era correr o corpo todo com as mãos. Pois. E estava tudo mal. E estava sempre muito forte. Pronto. Interessante. Quer dizer, uma pessoa que não tem acesso à sua própria imagem, preocupar-se com a sua imagem, parece um paradoxo, mas eu caí nelas, pronto. Eu costumo dizer, eu era muito à frente. Por acaso, era uma daquelas coisas que para mim está a ser assim um bocado de revelação. Por isso é que eu estava aqui a deixar assentar esta sua... E não foi fácil, não foi fácil sair de lá, porque depois também não queria ajuda. E é verdade que a anorexia nervosa só tem solução quando existe o clique dentro de nós próprios. Dizer assim, não, eu não quero mais isto, isto está a cabo de mim. E ainda demoraram uns 12 anos eu pedir ajuda de uma forma mais concreta. Okay. E pronto, e depois saí. Felizmente saí. Mas posso dizer que fiquei com marcas e acho que vou ficar com elas para sempre. Mas prefiro conviver com elas assim, um bocado em paz. Tenho alguns fantasmas. Não, fantasmas. Sim, okay. Sim, fantasmas. Sim, há sempre depois aquela percepção. Há sempre aquela tendência. Boa, não é? Da pessoa saber assim, olha, eu já estive aqui, não é? Já sofri com isto e sei que não é fácil, não é? Exatamente. E se houver essa atenção para evitar que se volte a cair por lá, não é? Mas eu costumo dizer que de vez em quando há outra Aida que me quer levar para lá. E então quando há aqueles conflitos de duas Aidas dentro de mim, uma que não quer que eu coma e a outra dizer que tens que comer, às vezes tornam-se dias complicados, mas é uma questão de dias, ou um dia que seja. Mas é o que eu costumo dizer. Quando algo dentro de mim diz assim, não comes isso. E eu sou sincera. Prefiro, e isto também serve para quem passou em anorexia nervosa e que possa eventualmente estar a pensar, porque se calhar eu estou a pensar errado. Prefiro deixar que a outra vença e naquele dia não comer e estar em paz, porque eu já sei que no outro dia já não se passa nada. Felizmente, porque consegui atingir este patamar, mas de vez em quando há dias que ainda me perturbam e eu tenho que os aceitar e conviver com eles. São fantasmas. Pois. São fantasmas. Que a gente prefere, eu prefiro não comprar guerra. Sim, lidei com isso então. Tento às vezes deixá-los vencer, cedendo e deixando passar. Porque se começar a comprar guerra, tenho medo depois de cair, e então é melhor não. Então, pois, sim, acredito que isto sejam fantasmas às vezes complicados de gerir, mas vejo que a Aida está perfeitamente tranquila com eles, não é? Sim. Conhece-os. É, isso mesmo. E apercebo-me quando eles estão a tocar a campainha. Exatamente. Por norma eles entram sem tocar a campainha, mas depois eu sinto a presença e tento controlar a situação. Falei também na família. Qual é que é o papel da família nisso tudo? obviamente que é sempre importante para ajudar, mas também a família pode ter um papel em que tem tanta preocupação em protegê-la do mundo exterior que acaba por prejudicar mais? Sim, sem dúvida. Mas não é por mal. Ninguém peca por excesso de amor. Claro. Os meus pais não estavam preparados minimamente, muito menos naquela altura, e numa aldeia de um concelho do Minho, não estávamos provavelmente em Lisboa nem no Porto. Pessoas com pouca escolaridade não estavam minimamente preparados para enfrentar uma situação destas e cai-lhes nos braços uma bebé cega. Foi complicado ao início, claro que foi, mas eles, a partir do momento em que descobriram que o ideal seria não ter medo, começaram e sempre me levaram. Por exemplo, há pessoas que põem as pessoas dentro de um quarto e sempre quietinhas e sempre deitadas e não sei o quê. Quando se vai descobrir já é tarde demais para se fazer alguma coisa sobre aquela pessoa. Os meus pais demoraram a descobrir como é que me iam pôr a andar, porque anda-se por imitação. Pois. E eu não podia imitar ninguém porque eu não estava a ver ninguém andar. Exatamente. Entretanto, o meu pai lá lhe deu assim um clique e colocou os meus pezitos em cima dos pés dele e começou a andar e eu descobri que as pernas mexiam. Foi o clique ideal, depois eu comecei a fazê-lo sozinha, agarrada às paredes para não cair, depois comecei a aventurar-me como todo bebê. Sim. A andar desamarrada e, entretanto, pronto, as coisas sucedem naturalmente como têm que suceder. A natureza é fantástica nesse aspecto. Mas depois, quando eles descobriram que esse processo estava passado, descobriram que, pronto, que não há limites. Portanto, se não há limites, vamos fazer o que podemos. E os meus pais nunca... Só houve uma coisa que eles me super protegeram. Mas, por exemplo, a minha mãe sempre me deu tesouras, facas, agulhas para a mão. Só me explicava o que é que eu não podia fazer com elas. Porque eu adorava cortar as batatas para fazer a comida para as bonecas. Mas não lhe dava medo andar não. Com... Não, é, não há dá. Coisas que não se explicam. Há coisas que não se explicam, Tiago. Eu não tinha medo. Eu adorava, era... Eu aprendi que se cortava, então queria cortar as batatinhas para fazer a comida para as bonecas. A minha mãe enfiava a agulha e depois ensinou-me a cozer alguns trapos e eu divertia-me porque estava a fazer o vestido da minha boneca. Não fazia nada, mas pronto. Mas divertia-me assim. E nunca tive nenhum acidente. A verdade também tem que ser dita. E os meus pais descobriram que o que não podia acontecer era haver medo. E, entretanto, chegaram os 5 anos, nesta altura ainda não havia pré-primárias, assim aos 3, na minha freguesia. Abriu a pré-primária quando eu fiz 5 anos. E o meu pai foi à procura de que era preciso para eu ir para a escola. E fui chamada a um colégio de pessoas cegas no Porto. Fizeram-me todos os testes possíveis e imaginários e disseram assim, não, a sua filha não vem para cá. Porque a sua filha está desenvolvida mais do que o suficiente e para vir para cá vai andar para trás. Ela não vai ser incluída num colégio para pessoas para crianças especiais, neste caso para pessoas cegas. Ela vai ser integrada no ensino normal. Terá um professor de apoio para lhe ensinar o que é necessário para acompanhar os outros colegas nas aprendizagens e ela vai andar sempre em ensino integrado. E foi sempre assim até o 12º, que foi onde eu parei, exatamente na fase que estava com a anorexia. Não fiz a universidade, mas também é verdade, é que na altura também não sabia que curso é que eu haveria de fazer. Não havia assim nada que me estivesse assim a fascinar. Nossa. Não. Hoje, depois de passar por tudo que passei, tenho noção de que eu gostava de fazer psicologia. Mas pronto, não fiz, também não é por aí. Entretanto, já estou noutras áreas, também ligadas à saúde, às terapias, às massagens. E prefiro este lado. Prefiro este lado. Mas porque eu acabo por ser psicóloga à mesma. As pessoas procuram-me muito para isso, portanto, eu acabo por me sentir realizada sem ser profissionalmente psicóloga. Sem canudo, exatamente. Porque a Aida tem aqui um lado, para além das vivências, depois consegue comunicar isso muito bem, não é? Eu não sei se concordas, Helder, mas nota-se que estamos aqui perante uma pessoa com uma, sei lá, uma capacidade muito, eu diria, acima da média de comunicar de uma forma clara, não é? Eu sinto mesmo conversa super clara, sem grandes tabus, não é? Não tenho disso. Exatamente. E acho que isso poderá ser uma grande ajuda. É interessante, por exemplo, eu faço voluntariado num centro de dia, como massagista. As pessoas querem as minhas massagens, mas há páginas tantas preferem que eu pare com as massagens porque tenho que os ouvir. Eu sou mais psicóloga do que massagista. E é assim que eu me realizo. Eu estou a fazer aquilo que gosto. Eu estou a tentar aliviar fisicamente e estou a tentar aliviar psicologicamente, emocionalmente. Portanto, esta é a minha praia. Não tenho formação na área da psicologia, mas o que é interessante é que as pessoas procuram-me e às vezes com temas interessantes, muito interessantes. Guerras de família, o que é que eu lhes sugiro? até problemas sexuais às vezes já abordam pessoas de certa idade que às vezes me fazem perguntas tão interessantes. Eu às vezes assim, mas afinal o que é que eu sou? Mas pronto, que bom, é porque se sentem à vontade comigo. E... Pois, mas é isso, é no limite, sentem-se à vontade e sentem que a Aida tem realmente uma opinião, uma forma de comunicar com elas que pode ajudar a sair ali daquele problema, não é? É exatamente. E a psicologia é muito isto, não é? Claro, exatamente. É ajudar as pessoas a trabalhar em uma forma de... Ou de aceitar ou de contornar um problema. Um problema, exatamente. Acho que, se calhar, todos é uma grande asneira, mas penso que é muito isto. Os psicólogos que estão a ouvir vão dizer. Vão dizer. Mas acho que não andará muito... Não andará muito longe disso. Muito mais profundo, obviamente, mas... Sim, mas claro. É este. Mas a Aida, então, estava-me a dizer que tinha trabalhado durante alguns anos, antes de começarmos a gravar, numa área, portanto, digamos... Da comunicação. Feminista, não é? De comunicação também. Uhum. E depois então fez este seu curso de massagem. Sim. Pronto. mas que, digamos, é ainda uma coisa com procura escassa. Ainda é, calhar, é? Sim, e eu estou num meio muito pequeno, estou num meio ainda muito pequeno, e além disso, por exemplo, Braga já será um meio maior e não está assim tão longe, mas, por exemplo, olha, vamos aqui encaixar uma coisa que ficou para trás. Uhum. Estávamos a falar naquilo que a família nos pode às vezes prejudicar. Sim. Por exemplo, a superproteção foi a um ponto de que ensinaram-me tudo, eu desenvolvi tudo. Mas aquela proteção de não me deixarem andar sozinha fez com que eu, por exemplo, não ande sozinha na rua. Ainda hoje. Uhum. Quer dizer, no espaço que eu conheço eu até ando, mas não é, por exemplo, na cidade. Okay. Porque eles, eu deixei de o fazer na altura certa. Entretanto, agora numa fase já mais próxima, eu já tentei fazê-lo. Uhum. E agora sinto-me um bocadinho aflita. Eu sei as técnicas da bengala e sei, e tenho consciência, de que se de um momento para o outro eu preciso, eu chego lá. Pois. Mas também é uma questão de comodismo. Pois. É muito bom andar de braço dado acompanhado, sim, é fantástico. Sim. Lá está, eu também tenho a minha parte, a minha cota parte de culpa, eu também me acomodei a isso. Pois. Também me acomodei a isso. O meio em si também cativa que eu ande sempre com alguém. Por exemplo, também não é um meio onde eu saia muito para a rua porque também não tenho assim grandes coisas que me interessem. E a pessoa vai-se acomodando. Aquilo que eu posso fazer dentro de casa para quebrar limites, sei lá, a minha mãe parece que nunca me queria dar espaço, não me queria dar espaço para eu começar a cozinhar. Uhum. Até que um dia tive que ser eu a impor-me, foi uma altura que eles saíram, os meus pais saíram 15 dias, uhum. E já se estava tudo a preparar para eu ir comer à casa do meu irmão. E eu disse, não, eu não vou comer nada à casa do meu irmão, a partir deste momento quem cozinha sou eu. E aprendi, sozinha. Sim, não. Foi mesmo o meu, como se costuma dizer, o meu grito de piranga. Sim, em relação à cozinha. E hoje não tenho problemas. Quer dizer, não sou. O que é que a Aida gosta mais de fazer? Quais são as especialidades? Não tenho especialidades. Eu costumo dizer que a chefe Aida gosta muito de cozinhar no micro-ondas, que é fantástico. Não me queimo, é rápido. Sim. E quando é para uma pessoa, resulta lindamente. Há muita coisa que eu gosto de fazer. Principalmente os bolos são fantásticos, 6, 7 minutos estão cá fora, é ótimo. Sim. É muito bom, o forno não queima. Eu pessoal, mais o meu prato de assinatura é chocapique com leite. Ah, não, menos um bocadinho, então. É muito bom. A coisa mais complicada que eu consigo fazer. Não, eu também não faço coisas. Microondas precisas. Exatamente. Eu também não costumo fazer nada de complicado, mas gosto de fazer, sei lá, gosto. Por exemplo, há coisas muito giras. As pessoas não entendem como é que eu consigo. Há técnicas que se adquirem assim no momento que a gente nem entende muito bem como. A primeira vez que eu quis fazer uns rissóis, uhum. Eu perguntei a alguém, como é que eu vou fazer os rissóis? Óleo quente. Yeah. Como é que eu vou conseguir saber, como é que eu vou voltar aos rissóis? E dizia à minha mãe, que é uma pessoa muito experiente, então filha, metes assim o garfo ou a espátula e aquilo volta-se com facilidade. Eu assim, pois volta, mas é que você está a ver onde é que põe o garfo, onde é que põe a espátula? O que é que vai acontecer comigo? Vou estar para ali a perfurar o rissol todo e ele vai ficar tudo menos interessante. Pois. Não é? O recheio sai cá para fora. Exatamente, porque basta tocar, aquilo está frágil, está no óleo, está molengão, quer dizer, vou estragar o rissol todo. E ela ficou sem saber o que é que me havia de dizer. Quando eu me vi sozinha, uhum. Assim, aquelas visões, aqueles vibes que nos dá assim de repente, uhum. O que é que eu me lembrei? De cesto na fritadeira, ok, ponho o óleo, meto lá os rissóis, o que é que eu faço? Quando achei que já estava ao tempo suficiente daquele lado, levanto o cesto, deixo escorrer o óleo, toco com a ponta dos dedos e vejo que não é grave. Fora do óleo, o rissol não queima. Ah, sim. Volta-se com a ponta dos dedos, o que se quer voltar, e volta-se a pôr dentro da fritadeira. Mais simples, não há. Ah, mas temos que usar as mãos. Pois temos, e quem tiver problemas que eu tenha que usar as mãos, olha, que não vai comer em minha casa, temos pena. Para mim não me causa problema nenhum. Sim. Cozinhar sem usar as mãos é sempre complicado. Complicado. Não, quando eu digo, pronto, tocar assim. Eu não só gosto de cozinhar com as mãos, obviamente, limpas. Óbvio, isso é lógico, não é? Mas mesmo comer, às vezes mesmo nas pastelarias, não sei que sejam coisas com gelatinas e doces, que ficamos com as mãos todas moladas, mas gosto de pegar, por exemplo, nas sandes, nas torradas, nos bolos, nessas coisas assim. Tudo que eu possa comer com a mão, sem estar com um guardanapo ou qualquer coisa, gosto de o fazer. Não sei, também vejo ali como parte quase da refeição. O tato naquele momento faz-me sentir o que está a comer. Exato. Sentir também, mas as pessoas fazem-lhe confusão. Ah, então isso não queima? Não, fora do óleo. Claro que está quente, mas se a gente toca com jeitinho, com a ponta dos dedos, também não vai agarrar no rissol todo. Claro. Aquilo volta-se com uma facilidade tremenda, não há problema nenhum. É. E a Aida tem de ter cuidado precisamente com a parte do tato, não é? Convém. Nós estamos aqui, podemos fazer também já essa ponte. tudo que seja escrita, a não ser que seja no computador, que a Aida já me disse que tem software que lhe permite ler tudo que lhe aparece no ecrã. No seu ecrã. E navegar por tudo que lhe aparece, mas tudo que seja em braille. Se tiver, sei lá, por exemplo, com a ponta dos dedos, com problemas, com cordas, já não vai ser fácil. Exatamente. Já não vai ser fácil. É preciso ter um bocadinho também de cuidado. Por exemplo, eu aqui em São Miguel vejo uma flita para conseguir ler porque as mãos estão sempre transpiradas. Não é transpiradas, estão umedecidas. E custa. Que se eu já estivesse aqui há muito tempo, se calhar já tinha encontrado alguma solução. Mas custa um bocadinho. Não sei. esse impacto. E onde é que a Aida aprende? Então, fez o ensino regular até o 12º ano, mas teve aqui uma componente, digamos, de ensino especial para aprender a escrever e a ler o braille, não é? Foi uma coisa fácil? Foi tão fácil como... Com que idade é que aprendeu? Pronto, ao mesmo tempo que os outros. Ok. Eles iam aprendendo e eu ia aprendendo o braille. Em simultâneo. No jardim de infância, naquele ano que eu tive de jardim de infância, que foi só um, já me começaram a introduzir as letras, os pontinhos, para eu já estar um bocadinho mais preparada para o que ia vir no primeiro ano, digamos assim. Mas depois eu fui aprendendo ao ritmo dos outros. O professor dizia, agora vamos aprender esta letra. E eu tinha que saber em braille. Pronto. Entretanto, a professora primária acabou por aprender o braille e já não enviava sequer as cópias e os ditados para o professor de ensino especial fazer a transcrição. Ela já fazia na hora, aprendeu, achou interessante. Eu vou aprender isto, não é necessário estar a enviar estes trabalhos todos. Mais tarde, pronto, na primária até resultou muito bem o ensino especial. Funcionou mesmo muito bem. Depois, a partir do 5º, 6º, até o 12º, as coisas começaram a descambar um bocadinho, a equipa era outra. Por exemplo, optamos, porque os testes nunca mais vinham, porque nunca mais passavam para recolher os testes, eu às vezes já estava a fazer o segundo e ainda não tinha recebido o primeiro, e as coisas estavam-se a tornar um bocadinho desconfortáveis para mim e para os professores. A maioria das vezes, os meus testes eram feitos oralmente. Okay. Portanto, era muito agradável ter que dar a resposta ali em frente ao professor. Muito bom. Sim. Se calhar foi por isso que eu tive que desenvolver este meu lado comunicativo. Dar a volta por cima. Está a ver? Há males que vêm por bem. São as provas orais. Isso em língua portuguesa deve ser só provas orais. Não é? Interpretar um texto. Pronto, mas aí não. Esse interpretar textos já tinha que escrever imenso quando foi a literatura portuguesa no 12º, aí já tive que escrever, não havia hipótese. Ah, era. Mas aquelas coisas de ter que dar aquelas respostas mais simples, os testes não eram feitos. Por exemplo, ciências. Sim, eram feitos oralmente. Assim, claro. A professora chegava ao pé de mim e fazia umas perguntas. E havia assim disciplinas que gostava mais? Ou... Como é que era? Eu gostava muito da área das ciências, mas detestava matemática. E depois cheguei ao 10º ano, devia ter continuado em ciências, porque era aquilo que eu gostava, principalmente por causa do lado da saúde, porque acabávamos sempre por dar corpo humano e coisas do género que eu gostava, e que ainda que fosse das plantas, era uma área que eu gostava, mas por causa da matemática eu fugi para a humanidades e foi a desgraça completa, porque porque eu não tinha vocabulário suficiente para abraçar um inglês de 10º ano de humanidades. Os dicionários, só para terem uma noção, eu fui para a Humanidades. Nunca tinha usado um dicionário. Eu nem sabia que havia dicionários em braille. Então fui à procura e havia um dicionário de bolso da Porto Editora. Era o único. Português e inglês, 7 volumes enormes. Inglês, português, mais 7. E o mais frustrante era que sempre que eu precisava de fazer uma tradução, a palavra não existia, porque aquilo era um simples dicionário de bolso. Portanto, a vida complicou-se muito. Para quem tinha feito um inglês à balda, porque foi assim que os professores o deram, e depois quis ir para a Humanidades, foi muito complicado. Não tirei negativa, passei. Mas, por exemplo, gostava muito de alemão. Já não sei nada, porque o alemão ou se fala todos os dias ou se esquece. Mas depois, no 10º, fui para alemão, que adorei. E gostava de literatura, gostei muito. Mas o que me marcou mais pela negativa foi exatamente não estar preparada para abraçar o inglês necessário a partir daquela altura, no 10º ano. E não ter mecanismos que me ajudassem a safar, digamos assim. E pronto, e fiquei um bocadinho limitada. E depois fiquei doente, que não ajudou nada. Quando eu acabei o 12º, já estava com anorexia. Foi nessa fase da anorexia. Foi exatamente. E a média, claro, descambou. Não havia hipótese. Eu não conseguia estudar com aquela situação. Não havia... Quem não tem o peso suficiente, garanto-lhes eu, para quem está a pensar em perder muito peso e que nem está a precisar, garanto-lhes eu que a primeira coisa a falhar é a cabeça. Pois. Não é hipótese. Sim, é um dos órgãos que seguramente consome mais energia. Não é? Exatamente. E como os outros órgãos vitais necessitam dela, exatamente. Não A parte de pensamento, cognitivo, esquece, não dá. Sim, é uma fase complicada para lidar com esses problemas. Foi muito complicado. Se bem que a ideia que eu tenho é que, e a maior parte dos casos que eu conheço acontece no sexo feminino, não conheço assim casos... Também não conheço, mas dizem que existem também. Sim, certamente, estou certo que sim. E hoje em dia, onde o body shaming e não sei o que... Essas coisinhas todas. Também acontece muito. Estou em crer que é cada vez mais frequente. Mas nas mulheres... surge muitas vezes nesta altura do secundário, ali entre os 16 e os 18 anos, nessa fase de transição da adolescência para a idade adulta, e que não ajuda nada na parte de estudos. Quase sempre a parte dos estudos. Sim, claro que sim. Muito bem. Mas íamos falar aqui do equipamento. Do equipamento, era isso. Ah, sim. Porque nós temos falado através do Facebook com alguma facilidade. Mesmo, não sei, por exemplo, estava a vir para cá, estava-me a mandar mensagens pelo Messenger através do telemóvel. Sim, foi o telemóvel, sim. Ah, que giro. Isso como é que funciona? Funciona exatamente como os vossos telemóveis. O meu telemóvel é tátil, faz um bocadinho de confusão. Funcionava melhor quando era de teclas, mas as coisas evoluem. Sim, claro. O meu primeiro telemóvel com voz sintética, com voz, com programa de voz, era de teclas, já lá vão uns bons anos. Mas esse era um programa que só se conseguia instalar em alguns, passo a publicidade, Nokias. E tinham que ser média alta gama para poder instalar esse programa. Eu comprava o telemóvel, que por si já não era acessível, porque tinha que ser uma gama mais um bocadinho mais elevada, e depois ainda tinha que pôr mais 150€ para comprar o programa. E esse programa só podia ser instalado uma vez num único telemóvel. Se eu quisesse trocar de telemóvel, eu tinha que voltar a comprar o programa. Pois. Entretanto, com a revolução dos táteis, felizmente, tanto o Android como o iOS já incorporam um sistema de voz que está lá escondido, todos os vossos Androids. Series, é o TalkBack. Ela está lá escondida, está lá na Play Store, no caso do Android. E nós temos apenas que descarregar a aplicação, ativar e depois personalizar conforme queremos, digamos assim. Já não custa nada. Os telemóveis já não são tão caros quanto isso. Quer dizer, podemos comprar um caro, mas também podemos comprar um bocadinho mais acessível. Sim. E já não é necessário comprar mais aquele programa, não é? Pois, e depois, exato. O que é que funciona um tátil? O touch funciona como o vosso, só com uma diferença. A partir do momento em que o TalkBack fica ativado, vocês, se tocarem num item, sei lá, mensagens, contactos, Messenger, ele abre. Exato, certo. Vocês olham para lá, batem com o dedo uma vez e aquilo abre. Correto. Se eu tocasse e aquilo abrisse, era uma desgraça, era uma corrente de ar terrível, porque era tudo aberto. Não é? Ah, sim. Então, a opção foi, eu tenho que ouvir, estou a correr os meus dedos pelo ecrã, também com a prática já sei minimamente onde está o item que eu quero, não é? Porque já o conheço, o ecrã, enquanto não conheço tenho que andar ali um bocadinho, literalmente às cegas. Depois de já conhecer o ecrã, eu já sei onde é que está mais ou menos o Messenger, mais ou menos as mensagens, o Facebook. E então eu ouço, ao passar com o dedo, eu ouço aquele nome. Se é este que me interessa, eu tenho que fazer double touch. E abre. Okay. Em questão de escrever, eu demoro muito tempo a escrever uma mensagem no touch, porquê? No computador é muito mais rápido. Porque no touch eu tenho que ouvir as letras todas sem tirar o dedo de onde estou. Quer dizer, sem levantar, tenho que percorrer o dedo pelo ecrã. Claro que eu também sei muito bem onde é que está mais ou menos o A ou onde é que está o P. Se eu já sei que o A está do meu lado esquerdo e o P está do lado direito, não vou à procura contrária, porque já decorei o teclado do tempo do computador. Quando eu ouço a letra que me interessa, levanto o dedo e então ela fica. Okay. E às vezes não fica, fica do lado, pois que é muito agradável. E eu tenho que ir eliminar. Portanto, como eu tenho que andar ali à procura, enquanto vocês vão lá com os olhos e batem logo na tecla certa, eu tenho que ouvir às vezes mais algumas até chegar onde eu quero, porque elas estão todas próximas. Não é assim tão simples escrever, quer dizer, é simples escrever se tivermos paciência e não tivermos pressa. Sim, sim. É isso. Mas eu até pensei que desse para evitar... E dá, só que eu não gosto. Ah, okay. Nunca usei. Até agora tenho que falar para uma máquina. Quer dizer, estou num sítio qualquer e estou a enviar uma mensagem ao Helder e alguém tem alguma coisa que saber o que é que eu estou a escrever. Exato. Não. Esta máquina para não ter nada. A mensagem que mandou há pouco foi ver-te puxar as orelhas. Exatamente. Então, teve ali uma equipa para salmar. Helder, vou-te puxar as orelhas. E pior era se eu dissesse, Helder, me deites. Então aí vinham todos atrás de mim, mas tu conheces o Ralph Inmate. Então, parte do computador é isto. São aplicações que permitem... O computador é um bocadinho diferente. O telemóvel. O computador não é nada diferente. É, apenas são programas diferentes. Sim. Mas também é uma voz sintética? É uma voz sintética. Inicialmente, era um programa caríssimo. Uhum. O programa custava cerca de 2 mil euros. Mais caro que o computador. E também acho que não sei quantas licenças tem, mas é muito pouco. Já agora, eu posso ser mazinha, não posso? Sim. Posso ser mazinha, ok. Vou-lhe explicar porque é que custa 2 mil euros. O programa de voz sintética, que não é livre, custa 2 mil euros pelo seguinte. Ele, aqui há algum tempo atrás, ele custava 1000 e poucos euros. Uhum. O que também já é muito. Sim. Entretanto, alguém conseguiu mexer os cordelinhos e conseguiu ficar com a representação desse programa cá em Portugal. Normalmente os cegos não compram esse programa. Quando precisam de um programa destes, pedem ajuda ao Estado, porque é normalmente para usar no trabalho. O que é que acontece? Se é o Estado que paga, vamos subir isto. Vamos subir isto. É irritante, mas é verdade. Felizmente houve quem lançasse um programa livre e hoje só cai nisso quem quiser. Pronto, já temos um programa. Então existe já um temos um programa livre, sim. Que é o que tem, por exemplo, aqui que é o que eu computador. Tenho, exatamente. Ele ligou o computador, aparece-lhe o ecrã principal, navega... Navega não com o rato, mas sim com setas e com os tabs. Com exatamente. A tecla tab e com as setas. Sendo que este programa lê-lhe ou inicia-lhe a leitura de tudo aquilo que aparece no ecrã. No ecrã, okay. Exceto imagens. Excelente. As imagens não. Ah, sim. Não é? Eu tenho esperanças de que ainda venha, pelo menos algumas, porque, por exemplo, há alguns emoticons e emojis do Facebook e do Messenger, uhum. que, ele já, que o programa do telemóvel já reconhece. Há outros que não. Mas o que é que ele diz, por exemplo? Se eu lhe mandasse uma mensagem a dizer smile, por exemplo, o Helder enviou-me há bocadinho e ele disse riso. Ah, okay. Às vezes diz-me língua de fora, que ele gosta muito de pôr. Foi antes do puxão de orelhas, foi antes. Foi antes. Sim, há imagens que ele já lê. Algumas dizem em inglês, outras dizem em português. É um bocadinho conforme vai atualizando o programa. Ainda no seu computador escreve algumas coisas, tem assim um diário, alguma coisa? Não, não. Apenas vou escrevendo, sei lá. Gosto de escrever as minhas publicações no Facebook. De vez em quando há assim aquelas frases de autoconhecimento, de autodescoberta. Uhum. E eu gosto muito de fazer aquelas publicações. Devo ser das poucas pessoas que publica coisas no Facebook que não adiciona uma foto. Uhum. E isso faz com que as pessoas passem ao lado do texto, porque como não têm uma foto, não param. Os meus colegas dizem-me isso. Pá, tu não pões fotografias, a gente depois passa ao lado e não lê, porque tu escreves textos muito grandes. E se eu puser... Mas quando eu ponho uma fotografia, pronto, é só likes. Eu acho-me muita piada. Estão sempre à espera da foto. Mas temos pena, mas eu não vou andar sempre a pedir alguém que me faça fotos. Portanto, gosto de fazer as minhas coisas. Por norma, ponho pseudónimo, não ponho... Quando é alguma coisa, tipo uma frase, uma coisa que me sai, assim, de repente, um pensamento... Gosto de meter. Foi uma ideia maluca, pronto. Foi uma ideia maluca. Eu antes não punha pseudónimo. Depois, uma altura, voltei à escola para ler uma história, ao jardim de infância onde eu fui convidada. Isso não nem estava na gravação, mas pronto. Eu costumo ir às vezes ao jardim de infância ler histórias às crianças. E faltou-me uma história para ler. Em braille, não tinha uma história. Já tinha lido o livro que existia, porque existe um livro em quase todos os jardins de infância, que é o livro Negro das Cores, uhum. que está escrito em braille e a tinta ao mesmo tempo. E eu já tinha lido esse livro e depois tinha que ler uma outra história. Então eu inventei uma história porque não tinha outra história para ler, e escrevia eu. E depois inventei um pseudónimo para a história, que era para não dizer que era minha. Portanto, eu disse-lhes quem era a autora, apresentei a autora só no fim, depois é que disse, a Rita Sol sou eu. Pronto, a Rita Sol é o meu pseudónimo. Então, quando às vezes me saem assim algumas coisas mais, um pensamento, um texto maiorzinho, isso, um poema, que é raro sair, porque também, lá está, porque treino muito pouco, se não saía mais, eu gosto de meter o pseudónimo, mas piada, só por piada, só isso. Não. E faço, pronto, e escrevo estas coisas. Também escrevi o meu testemunho sobre a anorexia nervosa, foi tudo escrito no computador. Tenho um testemunho. Não fiz nada com ele. Vou oferecendo, não está nada editado, vou oferecendo às vezes às pessoas que eu acho que devo oferecer, ou porque gostam muito de mim e fizeram parte da minha luta, ou porque eu acho que alguém pode estar a cair nelas, ou porque a pessoa é muito próxima e eu, uma forma de me dar a conhecer quando a pessoa ainda me conhece mal, é dar-lhe também aquele pedacinho de mim, aquela fase de mim, porque é uma forma de me conhecerem, digamos assim. De vez em quando lá faço uma edição caseira de alguns e depois vou distribuindo. Eu vou distribuindo. Mais coisas, nós temos aqui então, temos uma balança. É, temos a balança de cozinha. Certo. Também há a balança de casa de banho. Ok. Uhum. Que também é uma balança que tem com voz. Exatamente. Lá dentro. Maravilha. Depois temos então a máquina de braille. A máquina de braille. Que isto requer muito, muito tempo de prática, é uma coisa. Não requer muito tempo, não. Porque lá está, eu fui aprendendo à mesma velocidade dos outros. Não, e então. Mas é uma máquina que faz imenso barulho, é muito desconfortável, mas é muito mais prático do que o início. Por exemplo, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, uhum. E vamos falar como é que começou, como é que surgiu o braille. E é uma história que eu transmito sempre aos miúdos, porque a vida às vezes dá-nos assim umas surpresas. A vida dá-nos umas surpresas muito interessantes. O Louis Braille, que foi quem descobriu este código, uhum. Era um menino de 4, 5 anos, penso eu. Também não sei assim as datas concretas. Que gostava de ir para a oficina onde o seu pai fazia selas para cavalos, em couro. E gostava de andar a brincar com retalhos de couro. Um dia pegou na sovela e começou a perfurar o retalhinho que tinha na mão e, sem querer, perfurou um olho. Na altura, 1800 e tantos, a infecção não conseguiu ser controlada e ele perdeu aquele olho. Mas mais grave do que isso é que a infecção se espalhou para outro olho. E ele ficou totalmente cego. Como era uma criança bastante espivitada, aliás, pela brincadeira já se vê, não parava. Portanto, também era, pelo menos dizem, muito inteligente, e os pais tinham pena de que ele não seguisse os estudos. Houve um colégio em Paris que, nessa altura, era também um colégio para pessoas cegas, que o admitiu. Mas os cegos, nessa altura, tinham muito poucos livros que eram feitos com letras recortadas e cozidas, quer dizer, a trabalheira que dava, letras iguais às vossas. Sim, era o próprio contorno da letra, não era? Exatamente. E isso era muito pouco conhecimento, quer dizer, não havia quase nada. E para escrever, não. Ele não ia estar a recortar letras. O miúdo, um dia, descobriu alguém ligado à vida militar que tinha desenvolvido um código por pontinhos. Desenvolveu esse código para comunicar com os seus soldados de noite, para que o inimigo não se apercebesse. O miúdo achou interessante aquilo e disse: então, e se eu inventasse um código para a gente? Baseado nisto, eu vou criar o código Braille. Quer dizer, vou inventar um código, que depois chamou-se código Braille. E inicialmente não havia esta máquina. As letras tinham que ser perfuradas. Ele se calhar pensou mesmo: campeão, vou inventar o código Braille. Se calhar, resumindo e concluindo, algo parecido com uma sovela que lhe perfurou o olho e que podia-lhe ter fechado as portas a tudo, pois. Acaba por lhe abrir as portas do conhecimento, porque era com essa sovela, quer dizer, com uma sovela, no fundo, sim, que ele criava as letras. Uhum. Portanto, é uma forma fantástica de dar a volta por cima a um objeto, sim, que podia ter ficado tão revoltado com ele e se calhar depois passou a adorar. Não é? E que depois veio ajudar a vida de milhares e milhões. Exatamente. Sim. Como depois isso era muito complicado, estar ali a perfurar, não sei quem a criou. Esta máquina chama-se Perkins, eu penso que era o senhor que tinha esse nome. Acho que era britânico, mas se não for, não me condenem. Existe outro modelo, mas o essencial é igual, que são três teclas de um lado, mais três teclas do outro. O Braille é uma célula composta no máximo de seis pontos. Okay. E depois cada letra é um composto de pontos. Sim, eu costumo, uma combinação diferente. Eu costumo explicar aos miúdos com esta caixa de ovos que está aqui, que tem seis bolas de esferobite lá dentro. E então eu ensino-lhe o Braille dizendo: olha, a letra A é só uma bolinha, então vamos pôr aqui uma bola. Okay. A letra B são dois pontinhos, então vamos pôr outra bola aqui. A C também são dois pontinhos, mas em vez de ser aqui, já vamos mudar a posição de uma delas. Okay. E os miúdos divertem-se à braba a escrever Braille com bolas de esferobite. Aquelas bolinhas de esferobite. É. Uma caixa de ovos. Eles, quando veem, pensam sempre que vamos fazer algo para comer. Por exemplo, o B podem ser as duas bolinhas. São na vertical. O B é na vertical e o C são na horizontal. Horizontal. Ok. É. E com isso faz-se tudo. Eu ia jurar que era muito mais 6 pontos, já viste? Não, mas são 6. Sim. São 6. É falta de atenção. Confesso que não. As caixas de medicamentos estão cheias de Braille sim, agora. Sim, sim, é. Sim. Agora penso que até é obrigatório, não sei. O Nestum e o Cerelac, ali para o Helder, também tem. Também tem. Sim. Também tem. Mas também acho que é das muito poucas coisas que tem Braille sem ser a medicação. Okay. Sem ser os medicamentos. E em termos, por exemplo, de livros, encontra-se alguma coisa publicada? Muito pouco. Livraria? Não, tem que ser nos sítios onde normalmente é feita a edição, que neste caso só há uma editora em Portugal, que é no Porto. Podemos adquirir, ou então podemos pedir, podemos facultar esses livros a algumas bibliotecas que existem pelo país. Okay. E depois devolvemos. Mas existem mais, são os clássicos. Por exemplo, eu que sou uma seguidora... Literatura portuguesa? Não é? Sim, literatura portuguesa. Também há ciência portuguesa. Mas, por exemplo, eu que sou uma seguidora de Pedro Chagas Freitas, não tenho nenhum em Braille. Pois. Mas hoje em dia, as aplicações... Estou-me a lembrar agora, porque as aplicações de e-book... Exatamente. Já têm o Carabola de Jalé. Mas as editoras ainda não estão muito voltadas para fazer os e-books. Sim. Por isso, ainda há muito pouco. Pois. Olha, por exemplo, este escritor que eu estava a dizer não tem nenhum e-book, porque a editora acha que não vai ter saída e, portanto, não aposta. E pronto, mas tem que se contornar. E, por exemplo, quando existe um livro, temos que levar com um monte de volumes. Por exemplo, vamos aqui buscar também logo o pior, os Maias. O pior, entre aspas, porque eu gosto muito dos Maias. Sim. Pronto, os Maias são... 12, salvo erro, 12 volumes grossos, e atenção, não é Braille integral. O que é este Braille integral? Braille com as letras todas, portanto Braille direitinho, Braille. Sim. É estenografia Braille, que ainda é mais do que abreviado. Ai. Portanto, um símbolo pode ter, em vez de duas letras, pode ter 3 ou 4, que é para diminuir o espaço. Sim. E mesmo assim ainda são 12 volumes. Pois. Também é impossível termos uma biblioteca em casa assim. É mesmo solicitar o livro a uma biblioteca, ler e devolver. Depois o Braille tem outros inconvenientes, tanto que se passa às mãos que os pontinhos acabam por se começar a baixar, estragam-se muito os livros. Eu estava a pensar aqui, por exemplo, com as traças. Sim. Pois existem. Pois existem os e-books e existem os audiobooks, que são diferentes. Certo. O audiobook é lido por uma pessoa. Exatamente. E é um CD, por exemplo, não é? Sim. Só que depois... à leitura, não... Pois dá, só que depois eu não posso parar onde quero, não posso ouvir só uma palavra, tenho que andar... Eu prefiro os e-books, mas isso sou eu. É? Que eu gosto... Às vezes assim, já não sei como é que... Porque a gente, quanto menos lê, mais erros dá. Sim. Não é? De ortografia. Então, às vezes eu já não me lembro, isto é com C ou com S? Porque eu ouvi uma palavra e chamou-me a atenção, não é? Sim. Eu posso voltar atrás e ver como é que ela está escrita. Num audiobook eu não posso. Pois. É um bocado assim. E então prefiro levar a minha velocidade para onde eu quero, marco, onde estou. E o audiobook tenho que ouvir de princípio ao fim, ou para parar já não é assim tão simples. Não, não é tão prático. Sim. Eu não gosto. Mas a maior parte dos cegos preferem os audiobooks. Okay. Porque é uma voz humana, sentem-se mais confortáveis, não é? Sim. Eu já me adaptei aos meus robôs, aos meus amigos. Mas não há ali nenhum ênfase na leitura, não é? Há. Uns mais que outros, mas há. E a pontuação também é ligeiramente feita, portanto, pergunta ou uma admiração, portanto, mas isso é há sempre. Voz para todas as personagens, não é? Ah, isso sim, claro. Pois. Mas isso no audiobook normalmente também. Também, pois. Porque são pessoas voluntárias que vão fazer e não há assim tantos, não é? É isso. Muito bem. Então, eu tinha. Pois há, desculpa, na área da saúde, depois, na área da saúde, a nível de equipamentos, eu só trouxe o termómetro. Para mostrar nas escolas, mas também há medidor de tensão arterial, também há medidor de glicémia, portanto existem várias coisas. Há as que... balanças da casa de banho. Também há a balança de casa de banho. Com o seu pai. E é só que eu confesso. Ah, e depois existe uma coisa muito gira, que é o detector das cores. Que as crianças deliram com ele e gastam umas pilhas todas. Ah, e mas gastam. Dá para nós testarmos aqui numa coisa qualquer? Dá, mas é assim, eu costumo dizer aos miúdos a rir-me que a senhora às vezes baralha-se um bocado. No fundo aquilo é uma câmara. Há cores um bocadinho complicadas. Sim. E ela às vezes baralha-se. E também não fala assim muito alto, não sei se vai dar para captar o som. Por exemplo, esse detector de cores. Não uso com muita frequência, porque eu não uso com muita frequência, vou dizer porquê. Porque por norma eu tenho uma peça de roupa e depois mantenho. Por norma não repito o modelo noutras cores. Não é? Por exemplo, eu não tenho mais nenhum vestido igual a este, a não ser o preto. Ah, ok. Portanto, já sabe e tenho noção e sei, é decorei que ele é preto. Contudo, por exemplo, a camisola que eu trago por dentro do vestido é vermelha. Uhum. Mas eu tenho várias camisolas iguais. Porque isto já é um básico. E de várias cores. E de várias cores. Portanto, são iguais no modelo e têm várias cores. E aí sim o detector ajuda-me imenso, para eu não ter que estar sempre a perguntar a quem está ao meu lado que cor é. Até porque pode não estar ninguém, não é? Certo. Portanto, acaba por mudar algum jeito, sim. Sim, facilita, digamos, nestes aspectos de tomada de decisões, não é? Assim, pois. As práticas do dia-a-dia. Exatamente. Maravilha. E adquire-se facilmente? Ou só, há algumas coisas? Lojas no país, sim, há algumas lojas. E através da Associação de Cegos também se consegue adquirir. São equipamentos relativamente caros. Pois. Né? São equipamentos caros. Mas que têm que se ir comprando lentamente, porque fazem-nos falta, dão-nos imenso jeito e uma coisinha. São investimentos que se vão fazer. Às vezes até se fazem investimentos que não têm interesse nenhum, mas quando se pensa em investir nesta área, acha-se sempre que não, o governo tem que me dar dinheiro para isto. Não, não tem que me dar dinheiro para isto. Eles não têm culpa de eu querer um teto de cores. Eu acho que é importante, sim, apoiar, por exemplo, na compra de material para uma profissão. Acho que é muito bom, porque se a empresa não tiver possibilidades, por exemplo, de pagar o tal programa que eu falei, que é comprado, não é? Que não é livre, se a empresa não o pode comprar e eu também não posso, eu tenho que trabalhar. Aí sim. Agora, pagarem-me o computador, pagarem-me o telemóvel, não, se eu estou a trabalhar, eu tenho que ter o meu meio de sustento como as outras pessoas. Nem acho isso justo. Não, não acho justo. Isto vindo da própria pessoa, não é? Acho que é mais relevo. Mas infelizmente às vezes o que acontece é que as pessoas sentem-se... Acham sempre que têm que ser apoiadas, sim, só porque têm uma deficiência. Estudo e mais alguma coisa. Assim como também acham que têm que ter... Não, eu já nem estava a falar da questão da deficiência. Nós, por exemplo, aqui nos Açores temos uma questão que é conhecida da AIDA. E, entretanto, está aqui o pai da AIDA que se juntou a nós. Que é a questão dos rendimentos sociais de inserção. E as pessoas recebem a casa e dizem, pá, mas isto é uma vergonha, só me pagam depois a água e a luz. Pois, exatamente. Eu a pagar. Ora bem. As pessoas sentem-se no direito de ter essas coisas todas. Assim como há pessoas cegas que acham que só porque são cegas têm direito a passar à frente dos outros num pedido de trabalho. Não têm, têm que mostrar que são capazes. E existe essa questão ou não? Algum... Penso que não. Mas há pessoas... Algum critério de preferência? Não, penso que não. Eu tenho que mostrar, eu tenho que provar que apesar da minha deficiência, da minha limitação, eu tenho competências para. Claro. E eu só posso ficar se eu tiver competências para. Não é por causa de eu ser cega agora que vou ficar aqui. Mas há pessoas que acham que sim. Pois. Porque temos que ser apoiados. Porque temos que ser ajudados. Pronto, temos que ser ajudados, mas também temos que fazer por isso. Sim, eu a questão da ajuda eu compreendo perfeitamente neste sentido. A pessoa cega acaba por ter uma série de atividades que não consegue que não exercer. Consegue exercer, pronto, exatamente. E, portanto, depois todas as outras atividades que restam, em que a pessoa cega compete com uma pessoa que, por exemplo, tenha visão, não é? Consiga ver, poderá ser, em muitas profissões, agora não estou a lembrar de exemplos, mas certamente podíamos aqui elencar uma série delas, em que, entre uma pessoa que é cega e uma pessoa que não é, se calhar a que não é, só por ver, poderá ter aqui logo um critério de preferência, não é? Pois, mas eu... Independentemente depois da pessoa cega até ser mais apta para fazer aquele trabalho. É só isso, não? Que a gente tem que se preocupar, é ser mais apta. Exatamente. É provar que o é. Também não vamos agora pôr lá uma pessoa que não está apta para fazer, que pode fazer, vamos imaginar, uma pessoa tenta ir para um lugar de telefonista recepcionista, como eu estive. Eu tinha que atender chamadas e tinha que receber as pessoas da empresa, que chegavam à empresa e encaminhá-las. Mas vamos imaginar que eu não tinha esta capacidade de comunicação. E realmente é uma profissão muito, muito prática, digamos assim, para pessoas cegas. Nós conseguimos desempenhar a nossa tarefa bem. Perfeitamente, claro. Mas é preciso que o poder de comunicação seja realmente aquilo que a empresa quer. Sim. Eu chegava lá, não tinha poder nenhum de comunicação. Sabia atender chamadas, mas eu não era uma boa profissional. Só porque sei atender chamadas ou abrir uma porta, eu não posso lá ficar. Pois. Só porque não vejo, não tenho direito a ter preferência. Isto é a minha maneira de pensar. Sim, obriga, ao fim e ao cabo, a AIDA. Sabe, nós temos que ser muito tudo. Melhores. Sim. Sempre melhores. Pois. É, exige-nos muito. Sim, limite não basta ser igual. Não. O outro candidato que consegue ver tem que ser um bocadinho melhor. Tem que ser um bocadinho melhor sempre. Exatamente. Para poder passar à frente. Mas é isto. Muito bem, AIDA, nós estamos aqui já com uma hora e tal de conversa. É na pá, tanta coisa. É, passa a voar. É bom sinal. Sim, é muito bom sinal. Nós tínhamos também falado aqui de contactos pelos Açores, eu não sei se existem outras associações, a AIDA também me disse que não tem assim contactos com nenhuma associação. Não, eu conheço apenas a associação que é nacional, que é a ACAPO. Sim, a ACAPO. Exato. E conheço outras pessoas aqui, outras pessoas cegas aqui, conheceu Não, não. Durante a... Não conheci ninguém. Não. Eu acho que isto teve muito a ver com o facto de eu ser sempre integrada no ensino normal. Acabaram por me passar muito ao lado as pessoas que têm a mesma deficiência que eu, porque eles, por norma, estão todos juntos nesses colégios, e depois seguem sempre aquelas amizades, e eu cruzei-me por outros lados. Eu posso dizer que amigos cegos só tenho um. E portanto, mesmo cá nos Açores agora não... Não me cruzei com ninguém. Não. Eu por acaso também não. Quer dizer, conheço de vista, um senhor aí da zona da Arquinha, que eu vejo muitas vezes, já há uma série de anos. Exato. Mas não conheço. E confesso que, por acaso, tenho um caso na família de uma pessoa que tem um olho de vidro. Mas quer dizer, mas que eu sempre a vi. Agora que falo nisso é que... Agora é que está lá a chegar. A pessoa pensa. Porque sempre se convive com essa pessoa como se ela não tivesse nenhuma limitação. Quer dizer, a gente nem sequer consegue ver. E, por exemplo, a minha filha, também quando conheceu essa pessoa, por acaso são duas agora, mas diz sempre, olha, eu nem sequer sabia. Não se nota a limitação. E mesmo depois de saber, não nota a limitação da mesma. Lida como se não houvesse nada, não é? Sim. E é uma coisa sempre bastante interessante. Bem, nós não somos super-heróis, nós temos limites. Sim, atenção. Claro. Mas nós temos limites. Mas todos têm, exatamente. É que, por exemplo, eu acho muito giro os miúdos, uma das coisas que eles perguntam sempre. Começam a ouvir a falar e começam a ver que eu faço isto, que eu faço aquilo, que aos pontos já me começam a ver como uma super-heroína e perguntam: epá, como é que vocês conseguem conduzir? Exato. Isso perguntam-me sempre. Sempre. Sim. Como é que andas de bicicleta? Mas isso é excelente, é transmitir. Uma pessoa, depois de falar, por exemplo, aqui no caso da Aida, não é? Dá a sensação que sim, que a Aida era perfeitamente capaz agora. Exato. Não é? Pela mas não sou. Mas não sou. Ao estacionamento, cá no carro. É. Agora. Nem sou capaz de sair daqui sozinha e ir lá para fora, porque eu não decorei o caminho ainda. Não é? Tinha que ter o meu tempo. Por falar nisso, precisam de boleia agora para qualquer sítio? Não, está tudo bem. Como é que vou chegar lá abaixo? Ah, pois. Precisa de boleia? Precisa mesmo? Já tenho o carro ali fora. Ah, já, temos um. Pois. Só se for a minha frente. Pois, isso é que é bom. Isso é que onde é que estão já agora? Estão em algum hotel ali para o centro da cidade? Estamos na Candelária. Ah, está bem. Aqui em caminhos. Eu estou lá na... A gente chegando. Jantar antes de ir para baixo. E então? Vamos tratar disso. Então a gente já fala. Convido-se para vir jantar connosco. Ah, eu por acaso não posso, estavam-me a ligar agora, tenho já um jantar combinado em água de pau, mas agradeço. Não, por acaso. Não, um bocadinho, então, mas tenho. E vou com uma pessoa que estava-me a ligar agora, portanto eu penso que também já deve estar pronto. Sim. Mas vou só agora terminar então, não é? Sim, sim. Faço aqui um agradecimento, não sei se a Aida quer dizer mais alguma coisa, assim. Eu posso fazer publicidade? Claro. Ah, então isso é bom. Isto. Pronto. Ok, tudo bem, não sou eu que vou pagar. A maior parte dos acessórios que eu aqui tenho são meus, mas houve algumas coisas, inclusive a calculadora, uma coisa que eu tinha ali de fazer contas que não mostrei sem ser calculadora, uma fita métrica que também está ali. Portanto, esse eu não tinha porque também não uso. Portanto, foram-me cedidos por uma empresa que se chama Ataraxia. É na Pontinha, em Lisboa. E pronto, e eles disseram-me: nós vamos te emprestar o material, mas depois faz favor de divulgar a nossa casa. Claro que sim. Ataraxia. Ataraxia, sim. Ataraxia. Tem, mas eu não sei de cor. Mas se procurarem, basta meter um nome no Google, vai lá parar. Exatamente. Ataraxia. Olha, maravilha, fica feita a publicidade. Pronto, tinha que fazer. Tinha que fazer. E já agora um agradecimento assim enorme, né, e de coração. À Associação Juventude da Candelária, porque foram eles que fizeram todos os contactos pelas escolas e centros de convívio onde eu fui, e que sem eles eu não conseguia, com certeza, entrar nestes espaços, porque não me conhecem, porque é sempre preciso ter alguém que abra portas. E pronto, eles foram a figura mais importante nesta minha iniciativa. Né? Maravilha. E oxalá se repita. Vamos ver. Por outras zonas do Conselho de Ponta Delgada e da Ilha. Sim, do Archipel, quem sabe. Para as pessoas que nos ouvem e que achem que realmente existe aqui uma mais-valia em ter, neste caso, uma excelente comunicadora, digo-vos isto assim, com experiência própria, não é? Por acaso eu estava a pensar mesmo nisso. Fica aqui o desafio para a Aida, que tem, além de ser uma excelente comunicadora, fala de uma forma muito clara e muito fluida, tem uma voz muito bonita. É verdade. Muito suave, muito lírica. Sim. Ouve-se muito bem. E tem sempre tem mensagens muito interessantes para transmitir. Fica aqui o desafio de criar um podcast. Acho que de repente o Zé fala. É uma plataforma excelente. Vamos ver. Acaso, no início também estava a pensar nisso. Se calhar, tomara eu ter assim esta capacidade. Não, deixa estar. Que o Tiago, para quem estudou Biologia e Geologia, é um jornalista fantástico. Ah, mas já. Ele passou muito tempo comigo. Ah, assim, pois, assim, exato. É o convívio, exato. Mas foi um prazer. E estou certo que, se calhar, e eu sei que nos Açores em particular, existem muitas associações semelhantes ou com a mesma índole. De jovens da Candelária. Sim, sim, penso que sim. Norte Crescente, cá na ilha, outras na Costa Norte, no Conselho da Ribeira Grande, Povoação. Fora da ilha de São Miguel, estou certo que em ilhas como a Terceira, ali no Triângulo, uhum. E por aí fora, há associações que teriam, se calhar, grande interesse em ouvir uma partilha feita por si. Porque eu penso que, para além da, sim, estou aberta, da conversa... Estou aberta exatamente a isso. O único senão é que isto é uma iniciativa minha. Portanto, eu tive que arcar com as consequências, principalmente de preços de viagens. Mas claro, se eu, entretanto, tivesse que começar aí a fazer mais algumas palestras, eu já não aguento, não é? Eu já não consigo. Claro. Esta sim. Consegui. Mas que uma organização bem feita, não é? Integrada, por exemplo, no âmbito de algum tipo de evento, congresso, etc. Poderia ser uma coisa interessante, porque realmente a partilha da AIDA eu acho que é riquíssima e depois é feita de uma forma que volto a dizer, é excelente. Portanto, obrigado. AIDA Sousa, muito obrigado. E é que agradeço. Foi um prazer tê-la aqui como convidada no podcast 2.1. Muito obrigada. Hélder, estás? Sim. Então pronto, nós esperamos que tenham gostado mais deste episódio do podcast 2.1. Aida, quero ver agora qual é que vai ser o comentário. Pois, eu agora vou comentar. Convidada. Para todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem, portanto, volto a recordar, podem descarregar o episódio nas vossas plataformas de iOS e Android de forma gratuita. Podem também continuar a seguir-nos no nosso canal de YouTube em Podcast 2.1 e seguir a nossa página do Facebook, tal como faz a Aida. Deixem-nos os vossos comentários, o vosso feedback, para nós é muito importante nesta fase inicial. Esperamos que tenham gostado, um abraço e até à próxima. E era isto. Yep. Deixa-me aproveitar para fazer uma coisa muito importante, porque me vou esquecer. O meu saco dos Açores. Nós pusemos ali ao lado. Era o que estava a pitar. Era o que tinha a bomba relógio. Está aqui. Tiago. Diga. Tem computador consigo? Não tenho. Mas tem o Hélder, já o desligou? Tem. Já o desligou? Não. Deixa-me só. Houve uma altura que o Tiago, o Tiago disse algo num podcast que me marcou. Ah?